ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 21 de março, o Tema Livre está entrando no ar e nós vamos tratar do Complexo do Alemão. Vamos conversar hoje sobre vários temas que na realidade partem desse foco inicial do Complexo do Alemão para chegar até o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, cidade que nós queremos e a cidade que está sendo construída, os prós e os contras, a política de segurança pública, principalmente tendo em vista a Copa do Mundo que está chegando aí e mais as Olimpíadas de 2016. E para conversar conosco aqui no estúdio, nós estamos com o Kleber Araújo Santos, que é empresário da Turismo no Alemão e ativista social, voluntário em diversas ações aqui da favela. Tem um estande de vendas de artesanato na estação Palmeiras, do teleférico do Complexo do Alemão, que é lá a última estação lá em cima, né? E também com o Zé Franklin, cordelista, cariocão, 33 anos morando no Alemão, com vários contos inspirados naquela realidade, e sete cordéis falando especificamente sobre o Complexo do Alemão, dos quais é um sobre a invasão. A invasão foi a ocupação pelo exército, que tem o que, 2 anos isso aí, né? Na verdade, nós vamos começar essa conversa. Eu estava abrindo aqui a página da internet e vendo que o alemão está aqui na página por causa do tiroteio de ontem de madrugada, em que um policial foi ferido, e é da polícia pacificadora desde o início dessa UPP que a gente vem tratando do assunto aqui. As pessoas que comparecem, as pessoas das favelas e também da academia, elas dizem que essa mentalidade de pacificação é uma mentalidade de guerra, é uma mentalidade militar. Isso é uma terminologia militar. É pacificar, né? É coisa de você fazer o que está em conflito, você chegar lá e pacificar, é uma coisa militar. Alguém lembrou até que um modelo de revólver Colt tem o nome de pacificador, um revólver antigo, de bang bang americano. Bem, vamos começar aqui com o Zé Franklin, que está aqui do lado. Aliás, o Zé Franklin é o cordelista, né? O Zé Franklin, você que tem 33 anos de Complexo do Alemão, como é que está a realidade? Está fértil para fazer cordel? Deve estar, né? Porque mais para a gente esperar poesia boa, está difícil, né? Como é que é? Bom dia. Bom dia. Tem que puxar para frente esse microfone aí para você falar bem nele. É o seguinte, eu faço cordel lá porque eu acho que lá é muito fértil, é um local ótimo para você fazer, você trabalhar. Inclusive, nós íamos também falar sobre o filme, né? Uhum. Vamos falar. Isso. Porque esse filme, a favela, é um lugar ótimo para você criar expectativas, entendeu? Para você criar dramas. Então, para o leitor, para o cineasta, para o escritor, para o cineasta, para o artista, é um ótimo local. Eu não estou vendo a parte social nem da violência. Sim, é só como o cenário ali é bom, né? O cenário de criação. É como se fosse o Velho Oeste antigamente. As pessoas criavam, escreviam livros, filmes sobre aquilo. Até hoje se faz filme do Velho Oeste. Isso pode ser usado no cinema. É transcrito para lá, né? Exato, pode ser exatamente a mesma coisa, né? Kleber, bom dia. Entra aí na conversa. Bom dia, Luiz. Bom dia, José Franklin. Bom dia aí aos seus ouvintes desse momento. Em primeiro lugar, um orgulho muito grande estar aqui no seu programa, Tema Livre. Como morador do Complexo Alemão, a gente, ativista lá também, a gente se encontra num momento de muita tristeza nesse momento. Nem só pelo Alemão, mas também por tantas outras favelas do Rio de Janeiro que vem sofrendo com a opressão, vem sofrendo com a discriminação, com as mortes que estão sendo executadas nesse momento né? É uma prova disso é o que aconteceu domingo. O Brasil e o mundo inteiro viu a Cláudia, que hoje nós estamos de luto pela Cláudia, que foi arrastada, levou ali quase todos os moradores da favela junto naquele camburão. Então nós estamos muito tristes. É um privilégio muito grande estar no seu programa. Acho que hoje vai ser um bom tempo para a gente discutir, para a gente conversar. É um momento muito fértil, porque o governador nesse momento está a caminho de Brasília, pedindo socorro. E é o momento certo para a gente iniciar essa conversa. E estaremos aqui para dizer algumas coisas bem bacanas. O socorro que ele foi pedir, na verdade, é mais repressão. Ele foi pedir mais policiamento, mais ajuda das forças federais, né, para combater. Como disse o Zé Franklin ainda há pouco, aquilo ali é um cenário de bang-bang. Então ele foi chamar, foi buscar a sétima de cavalaria, né, que, como dizia lá nos Estados Unidos, para reforçar o policiamento aqui, porque o xerife não está dando conta do recado. Muito bem colocado. Não é isso? Agora, como é que é essa relação ali da comunidade? Porque isso que você falou, Franklin, desse cenário de bang-bang, é uma realidade que a gente desconhece fora dali. Uma vez também um morador de favela que teve aqui disse assim: olha, só sabe o que é favela quem mora na favela. Não adianta ficar com essa conversa de acadêmico, estudante de sociologia, não adianta esse negócio, porque jornalista interessado, porque quem conhece é quem mora lá. Entendeu? Aí eu fiquei meio ressabiado e recolhi os alf para evitar uma catástrofe, porque eu digo, é verdade, o cara tem toda a razão. Como é que é essa convivência dessas realidades tão distintas? Como é que é? Eu gostaria de dizer o seguinte: a favela, ela traz em si uma culpa muito grande por não ter conseguido ser inserida dentro do contexto social da cidade. E isso foi nos impostos durante muitos anos. A favela sempre foi excluída e ela não teve as oportunidades que outros locais da cidade teve. Se foi proposital ou se foi inerente às vontades de alguém que mora na favela, não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: quando você olha um morador de favela, um favelado, a própria mídia já olha ele com os olhares totalmente avesso a qualquer realidade. Ou ele é traficante, ou a menina é prostituta, ou então o cara é um vagabundo. É bandido, né? É bandido. É verdade. Esse é o cenário que passa, inclusive, nas novelas. Agora, essa criminalização e a marginalização do favelado, ela está se estendendo, porque não é mais um fenômeno restrito às favelas. Até porque as favelas estão sendo urbanizadas depois dessa ocupação das UPPs. O alemão mesmo, né, foi tudo ali cimentado, não foi nem asfaltado, cimentado aqueles acessos, ajardinado, fizeram teleférico bonito, virou ponto de atração turística. E ao mesmo tempo você vê que essa realidade da marginalização foi se espalhando para baixo também. Porque hoje você vê, quando saem para a rua para fazer manifestação de rua contra o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, a favela desceu. Quando disseram o gigante acordou, a favela disse: a favela nunca dormiu. Porque a verdade é que era o bang-bang e que a gente não sabia. Agora é que a gente está vendo. E graças a esses meios de comunicação novos, a mídia ninja, a esses vídeos de iPhone e smartphone, essas coisas, é que a gente está tomando conhecimento, como no caso da Cláudia, por exemplo, senão ficaria restrito aos moradores. Não é isso? Essa coisa, como é que está sendo essa realidade para vocês? Como é que vocês estão vendo isso aí? Ó, Luiz, eu quero dizer o seguinte: esse processo que você falou aí de teleférico, de pavimentação, só quer dizer que só existiu para a mídia. Isso só existiu para mostrar os interesses internacionais que o Rio de Janeiro está passando por um processo de modificação na sua estrutura metropolitana. Isso não aconteceu no Complexo Alemão, não aconteceu. Colocou-se um gigante, um elefante branco no Complexo Alemão, que, claro, particularmente me beneficia, porque eu tenho uma agência de turismo lá dentro, mas não atende aos interesses da favela. O teleférico do Alemão hoje, uma obra de R$1 bilhão, feito com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo, com o dinheiro público, foi concedido a uma empresa privada a concessão dele de administração, não atende ao Complexo Alemão. Está comprovado que 1% das pessoas que moram lá utilizam aquele instrumento como transporte público, como transporte de massa. É porque não é transporte de massa, aquilo ali é teleférico, aquilo é transporte, na verdade, aquilo é mais transporte turístico, aquilo é legal. Exatamente. Você levar turista no alto do morro para ver como é, tirar foto lá de cima, entrevistar. Exatamente. Agora, você falou que você tem uma empresa de turismo, essa sua empresa de turismo existia antes de ter a pacificação do Alemão? Não, por incrível que pareça, não pois existia. É. Foi a crista da onda, como nós podemos dizer assim. Abriu-se uma lacuna no processo de pacificação e houve um interesse muito grande das pessoas de fora de querer ver e conhecer como é que se vive na favela. E eu, claro, não sou nenhum bobo nem nada, sou da Bahia, sou de Porto Seguro, moro há 16 anos lá no Complexo Alemão. Falei, estou vendo ali uma oportunidade que vai me gerar renda e oportunidade de emprego para outras pessoas. Foi aí que nós tivemos a ideia de fazer uma empresa de turismo. Deu certo, está dando certo. Mesmo com todo esse clima ruim que está agora no momento, as pessoas não têm deixado de ir visitar a favela para vivenciar uma experiência. É. Inclusive, uma coisa interessante é que esse momento particularmente difícil, que é o momento de questionamento da política de unidade de polícia pacificadora, é um momento que já encontra ali no Alemão, e na Rocinha, e em outros lugares de Santa Marta, que foi o primeiro das favelas com o PP, já encontra um segundo estágio dessa política de pacificação, que é empresas, é hostel, é a laje para festa, que já está alugando. Em resumo, você já tem uma nova realidade que dá uma visibilidade maior àquele lugar, o que torna mais difícil você ter as atitudes arbitrárias e violentas. O Zé Franklin tem um cordel que eu acho legal aqui falar sobre ele, que é Dico e a invasão do Alemão. Dico é um menino e está na frente de um tanque aqui na Alemanha. A invasão é feita pelo exército, né, do Alemão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Franklin. Olha, isto aqui é o seguinte... Eu tenho também uma barraca do lado lá do Krebs, lá no Teleférico das Palmeiras, e vendo meu cordel. Então o pessoal pedia muito um cordel da área. E eu resolvi fazer, e esse aqui é o primeiro. Ele fala a invasão do Alemão, eu vou só ler os três primeiras cestilhas, aí vocês têm uma ideia. A verdade é difícil, é Dico e a invasão no Alemão, tá? É o nome. A verdade é difícil, ela não é estagnada. E quanto alguém nos mostra, já se encontra mudada, pois cada um tem a sua, toda personalidade personalizada. Este cordel vai tentar expondo os lados dela, na invasão do Alemão, de quem mora na favela, do ângulo dos invadidos e de quem viu da janela. Dico era analfabeto, nunca entrou numa escola, veio do sertão do Brasil, cansou de viver de esmola, conseguiu sobreviver tendo na mão uma pistola. Então, nesse cordel eu conto praticamente a invasão todinha, mas do ponto de vista de um personagem fictício, que pode ter existido, né? Sim, que não e, esse tem nada, personagem, que não tem... e esse personagem está do lado do que seriam os bandidos nesse filme de Mocinho Bandido, porque ele já ganhou a vida com a pistola. É, exato, exato. E ele entra lá e na invasão do Alemão, né? Ele tinha deixado de ser bandido e na invasão do Alemão ele volta. Ele quer ser de volta bandido para conter a invasão. Por isso que o nome do cordel é invasão. Não é ocupação, é invasão. Para ele, é invasão. Então ele tenta sozinho deter a invasão. Há pouco tempo, aquele programa da Bandeirantes da Liga fez uma matéria grande também sobre o Alemão e enfocou essa questão da ocupação ou invasão pelo exército da favela do Alemão. Do complexo, na realidade, e mostrando, inclusive, que as táticas, até de aproximação com a população, são táticas militares, são táticas de guerra, de ocupação de guerra. E isso é muito difícil para quem mora no lugar. Quer dizer, do ponto de vista do morador, de quem está vendo pela janela, mesmo que seja absolutamente honesto, inocente e trabalhador, para ele é uma agressão, não é não, Franklin? No personagem é, eu acho que para muitos lá é agressão, então teria que mudar a mentalidade um pouco do pessoal e de quem invade, né? Para fazer uma... E o Dico representa 99% dos moradores de lá. Eu fiquei feliz quando o Franklin resolveu fazer esse cordel, porque Não sei se vocês sabem, ou se é de conhecimento de todos, a mídia nunca falou isso. Nós temos uma única escola dentro do Complexo Alemão, que é um CAIC, ô Luiz. Foi feito no tempo do excelentíssimo senhor governador Collor de Mello. É, o presidente Collor, que era o segundo, o segundo governo Brizola aqui, né? Foi quando foi feita a linha vermelha, na mesma época. Exatamente, exatamente. É a única escola. Todo mundo que passa, isso é muito triste. Todo mundo que passa em teleférico vê aquele triângulo bem grande lá e nem sabe que aquilo é a única escola para atender todas as crianças do nosso lugar. E veio a pacificação, veio a intervenção militar, veio a ocupação pelas UPPs, veio as promessas de mudança, de intervenção, de estruturação. Tudo se falou, mas não, nada se fez. Colocaram aproximadamente 13 bases de UPPs dentro da favela e não se construiu nenhuma escola. Como que nós vamos mudar a realidade do local? Já somos pacificados há 3 anos, ocupados há 3 anos. Nenhuma escola foi feita. Ah, mas fizemos o Tim Lopes, a escola Tim Lopes. Mentira! A escola Tim Lopes está fora do Complexo Alemão. Eu conheço diversas crianças lá que têm que andar 40 minutos, uma hora para chegar até a próxima escola. Qual o estímulo? Qual a vontade? Qual o desejo que vai haver numa criança andar no sol quente desse que foi o verão mais quente durante 50 anos da cidade do Rio de Janeiro, andar a pé para ir para a escola? Qual o estímulo que essa criança vai ter? Então o futuro dela é como o Dico, ter nas suas mãos a esperança de uma pistola. E eles não querem mudar essa realidade. É isso, na verdade, você alimenta um sentimento de vingança. Ao invés de você criar uma cidadania, você cria uma separação, não é? Isso é o que muita gente das favelas tem dito aqui no Tema Livre, vindo aqui, para dizer, até o rapper Fiel, que é lá do Santa Marta, e que foi a primeira pacificada, ele disse isso. Ele disse, olha, eles já chegaram não para conversar, não para dialogar, não para levar cidadania nenhuma, eles chegaram para ocupar mesmo, para pacificar, entre aspas. Ele, rapper Fiel, fez uma cartilha, assim como o Zé Franklin faz o cordel, antes da chegada da UPP, para orientar os moradores, o que ele achava que devia fazer, orientar os moradores no relacionamento que teriam com a UPP. Com a polícia, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como é que deve agir e tal. Quando a UPP chegou, viu aquilo, recolheu e prendeu o Fiel 2 vezes. Ele tinha uma rádio comunitária, tiraram a rádio do ar. O que eu quero dizer com isso é que a queixa é que não é para levar a cidadania, é para você controlar a área, dominar a área, entendeu? E isso acaba gerando uma situação, como essa situação que a gente está vendo de violência, que leva à reação das pessoas. Como você disse, o Dico já está pensando de novo na arma. Exatamente. Porque como é que ele vai se virar nessa realidade? E me desculpe aí aos seus ouvintes, me desculpe a todos que estão ouvindo, mas hoje nas favelas do Rio de Janeiro, nós estamos semelhantes a Auschwitz. Desculpe a minha tremenda comparação, eu sei que alguns vão até me criticar, mas hoje nas favelas pacificadas do Rio de Janeiro, nós estamos se sentindo como se estivesse em Auschwitz. As pessoas estão lá dentro sendo mortas, não está tendo voz, como está sendo aberto o microfone para nós agora, para se falar que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com suas atrocidades mandadas não sei por quem, se parte do governo federal, se parte de uma iniciativa vinda do governo estadual, ou se parte dos comandos dentro dos quartéis, eu não sei de onde está vindo a ordem, mas a ordem não é de aproximação, não é de fazer diálogo, não é de se fazer chegar as pessoas para próximo de uma realidade para mudança, mas realmente é de opressão e de confronto. Só um exemplo, Luiz, do que aconteceu, nós falamos isso na última plenária que nós tivemos na segunda-feira agora, quando o exército estava presente, mesmo com todo o seu poderio militar exposto lá para as crianças, que eu digo que o fuzil só mudou de peito. Nós tínhamos um chamado GGI, Gabinete de Gestão Integrada, onde muitos de nós fazíamos uma plenária todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã até o meio-dia, lá na sede onde hoje é o atual CPP, Coordenadoria de Polícia Pacificadora. E lá nós dialogávamos com o coronel, com o sargento, com o tenente do exército, e falava das nossas dificuldades, onde é que tinha as maiores necessidades para ser atingidas, e eles convidavam a Colurbe, a Light, as redes de telefonia, as redes de televisão que foram lá para vender TV por assinatura, e várias coisas foram resolvidas ali. Eu me recordo que na última plenária que houve, foi lavrado em ata isso, eu não sei para onde foi parar essa ata, que o GGI continuaria com a saída do exército, com a continuação da UPP. Na próxima semana, que seria a última plenária, nós nos despedimos ali do exército, com todo o orgulho que podemos dizer, o Exército foi um marco na história do complexo alemão, ainda com todas as suas falhas. E aí o que aconteceu? Na próxima semana seguinte que nós voltamos lá, todos os moradores que faziam parte, pastores, pessoas de Umbanda, Cadomblé, pessoas ateus, todos que participavam desse processo, as portas estavam fechadas. Nem adentrar o CPP nós podíamos mais. Que já era CPP, já não era mais o... Já não era mais o Exército, já era mais o Exército. Fechou, não tinha explicação, não tinha motivação, não tinha nada para nos esclarecer. E acabou o GGI, não tem mais, não houve mais. É, isso aí é uma coisa que também se fala muito desde a origem das UPPs, que quando as UPPs chegavam, primeiro entrava o BOPE, né, fazia aquela varredura ali, depois é que chegava a UPP, e aí depois a UPP vinha com a UPP social. Então essa parte social, essa parte que você falou que o Exército fazia, essa intermediação com as concessionárias de serviços públicos, com as empresas, era uma ação para a UPP social. Só que a UPP social saiu da área do Estado, que é o UPP de ocupação militar, é estadual, e foi para a prefeitura, e a prefeitura largou isso de lado. Então ninguém... Quero fazer uma pequena observação aqui agora, se estiver me ouvindo, com grande orgulho, aquele abraço do Dr. Ricardo Fernandes, que foi, assim que saiu das mãos do Estado, foi para a UPP, o Instituto Pereira Passos, na época. O cara tem diversas formações em políticas públicas, em várias partes do mundo, é uma pessoa chancelada e com gabarito para fazer todas as intervenções públicas que possíveis, de acordo com os interesses que haviam na proposta inicial da teoria da UPP. Quando o cara começou a chamar o povo para a praça, para fazer plenárias em quadras, como aconteceu comigo, em duas plenárias que houve lá, quando o cara começou a chegar as pessoas para o diálogo, e as pessoas começaram a falar a verdade, e ele começou a relatar isso em ata, começou a filmar e levar para o interesse do poder público, a primeira coisa que fizeram foi demitir o cara e tiraram ele e colocaram um cara lá hoje que não sabe nada de políticas públicas, não conhece nada da cidade do Rio de Janeiro, não conhece nada de favela e está hoje ocupando um espaço que não é dele. No Instituto Pereira Passos. Então, não há aproximação, não há diálogo, e o que está sendo feito hoje é uma atrocidade com o povo de favela. Zé Franklin, falei um pouquinho, o que, que você faz do balanço? Eu falei do... provoquei o Kleber aqui porque ele fala tudo isso, mas ele é dono de uma empresa lá, e a empresa não existia antes da pacificação. Você, como cordelista, independe desse tipo de coisa, mas você tem uma, um ponto de venda lá também, e você acompanha, afinal de contas, você está lá há 33 anos, né? Acompanha a evolução disso aí. Como é que você analisa essa questão? Como é que você vê essa ausência de diálogo? Chegou a haver o diálogo e foi interrompido. Não, a única coisa que eu vou, observação aqui, é que tem gente que nós não estamos, parece da impressão que ele falou aqui, nós não estamos fazendo parte da sociedade. E a única coisa que nós queremos, morador de favela, é fazer parte do Rio de Janeiro. O melhor aluno, esse colégio que ele citou, esse colégio é o único que tem lá, o melhor aluno desse colégio vai ser frentista daqui a 10 anos. E o pior colégio o pior aluno do colégio onde estuda o filho do Eduardo Paz, daqui a 10 anos está gerenciando a Petrobras lá no Tocantins. Quer dizer, nós também queremos oportunidade, nós somos capazes. A gente não pode ficar isolado, a gente tem que se entrar na sociedade, integrar. Agora, de qualquer maneira, você acha que a situação melhorou depois da ocupação? Primeiro da invasão do exército, depois da ocupação? Porque a imagem que ficou muito marcada foi daquela rua lá e o pessoal fugindo, os traficantes fugindo, e aquilo mostrado de helicóptero, aquilo marcou muito, né, pela televisão, ao vivo. Isso foi uma imagem que percorreu o mundo. E a partir dali, a expectativa que ficou, para quem é do asfalto, para quem é do lado de cá, que não conhece aquela realidade, é que agora melhorou, agora mudou o negócio, agora não tem mais bandido. Entendeu? Eu queria que você falasse disso aí. Não, eu acho que o povo morador da favela, a única coisa que ele quer é paz. Não importa quem está mandando, não importa quem está comandando. Ele só quer o direito de ir e vir. Se quem está mandando lá for alguém, não importa quem seja, ele quer o direito. Ele pode ser traficante, pode ser PM, tanto faz, desde que haja um... paz e o povo da favela, você tem que acompanhar. Eu comentei isso para ele essa semana. Você passa numa rua hoje, daqui uma semana essa rua está toda mudada. O pessoal constrói, carrega material nas costas, querem subir na vida. Ele quer ter uma oportunidade de estar construindo no próprio suor. A única coisa que ele quer é paz para continuar vivendo a vida dele, só isso. Você sabe que me disseram, na primeira visita que eu fiz lá ao Alemão, me disseram que depois do teleférico, como o teleférico passa ali por cima das casas, o pessoal começou a mudar a cobertura ali, né? Quem tem laje passou, deu uma arrumada na laje ali, porque o pessoal está vendo. Antes não via, né? Você passava embaixo, você não via. Agora você passa por cima, aí você olha, aí vê que o telhado está ruim, que o zinco está furado, aí, pô, vamos arrumar isso aqui para dar uma guaribada, para ficar mais bonitinho, né? Eu chamo carinhosamente, Luiz, de safári do teleférico. Safári do teleférico. Desculpa, mais uma vez, eu sou meio irônico, mas carinhosamente, 7 milhões e 100 mil pessoas passaram por nossas cabeças ao longo desses 2 anos de teleférico, né, no safári, lindo, seguro, vendo essas modificações e procurando essas modificações também. 7 milhões e 100 mil pessoas estiveram no teleférico, mas não estiveram na favela. É verdade, passa ali por cima só. Pega um bom sucesso, vai lá até lá em cima na Palmeira, volta na mesma viagem. Luiz, você já parou para pensar se esses 7 milhões são dados oficiais do governo do estado? Eu não sei o que estou dizendo isso não. Saiu no Globo, saiu no jornal do estado, saiu no jornal da Supervia. Você já imaginou, Luiz, se 7 milhões e 100 mil pessoas gastassem um real na favela? Já parou para imaginar? Gastaram um real na passagem lá do teleférico, né? Que agora já está 5 para quem vai visitar. Quem, né, administra é uma grande empresa multinacional aí, entendeu? Pois é. Que não deixa um real na favela. Não fica nada, né? Não sobra nada para a administração da favela. Então, eu pergunto aos seus ouvintes, pergunto a você, que transformação que a UPP trouxe para a favela? 12 bases de UPP? Mais segurança trouxe? Não trouxe. Não. Porque se tivesse, haveria cessado os tiroteios. Se houvesse segurança, os próprios policiais não dariam com medo como andam dentro da favela, temorizados, assustados e desculpando a raiva de estar na favela no morador. Porque o bandido, de verdade, ele não enfrenta. Quando é para enfrentar o bandido, automaticamente eles ligam pro BOP. Eles ligam pro BOP. Mas pra dar tapa na cara de morador, pra tomar 5 reais de mototaxista, pra fazer as atrocidades que eles fazem com moradores, tem coragem. Mas na hora de enfrentar o bandido, liga pro BOP. Quer dizer, isso também cria um clima de amizade ou de animosidade com relação à polícia e, ao mesmo tempo, uma empatia com os bandidos, que os bandidos não faziam isso, né? Exatamente, Luiz. E como é que fica? É isso que eu estou achando. Eu estou achando que o projeto das UPPs, como ele não foi adiante na parte social, como ele não inseriu na cidadania, como falou o Zé Franklin ainda há pouco, o pessoal da favela, e ao mesmo tempo está recrudescendo a violência, a prepotência, a arrogância contra o morador, acaba jogando o morador de volta na simpatia do traficante. Eu te falo uma coisa, você mora na sua casa, no seu conforto do seu lar, onde durante muitos anos, a pessoa chega na tua porta, arromba a tua porta, leva tudo que é seu e vai embora. Faz a mesma coisa no mês seguinte. Aí depois, de uma hora para outra, o cara vem morar dentro da sua casa. Você acha que eu seria capaz de ser amigo de uma pessoa dessa? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, não estou aqui fazendo apologia a ninguém. Estou falando do momento, do que eu estou vivenciando lá hoje. Durante muito tempo só chegou na favela para dar tiro. Não era para o traficante estar lá. Não era. O Estado permitiu isso. Porque na favela não se planta maconha. Na favela não se produz arma. Na favela não se refina cocaína. Na favela não se produz nenhum tipo de artifício ilícito. Tudo chega à favela. Por onde e por quem, nós não sabemos. Eu também não quero saber. Mas então, manda a polícia lá para reprimir. A polícia ia, reprimia, dava uns tiros, matava alguém e tudo mais, e ia embora. Como que hoje você é amigo dessa pessoa? Não tem como, Luiz. Não tem como. Agora, uma coisa que você falou me chamou a atenção, que é o traficante está na favela não porque o Estado deixou. Agora, o traficante, que está na favela, ele não é o grande traficante. Nós sabemos que os grandes traficantes, eles estão no asfalto, né? Exatamente. Pois é, isso aí. A gente já viu até em filme, né? Tem até filme, e não é nem ficção, é filme autobiográfico, né? Do livro do Guilherme, que ele conta a história dele, Meu Nome Não É Johnny, não sei o que, que ele conta. Exatamente. Isso aí, né? Exatamente. E uma outra coisa mais grave ainda nessa história toda, ao longo desse tempo todo, desculpa que eu falo bastante, ao longo desse tempo todo que nós estamos observando todo esse emaranhado de coisas, não se havia desejo de se pacificar, principalmente a Zona Norte. Não se havia motivo, não estava dentro do cronograma oficial da cidade pacificar a Zona Norte, principalmente o Complexo Alemão, Maré, Lins. Não se fazia planos. Se fazia planos em pacificar a parte apenas do cinturão de segurança, que envolve a Zona Norte, por exemplo, por parte da Tijuca e as favelas da Zona Sul. Houve-se uma necessidade de se pacificar fora do cronograma o Complexo Alemão, que é muito grande, não tem como se dominar aquilo ali. É porque disseram, inclusive, na época, que o Alemão estava sendo invadido pelos traficantes que saíam do Borel, saíam da Casa Exatamente. Branca, que saíam da Formiga. E por isso era necessário tomar o Alemão territorialmente, ocupar. Por isso que o exército, como era muito grande, o Alemão é muito grande, para quem não sabe, isso é 1 milhão de metros quadrados, aquele complexo Exatamente, ali. E 40 mil habitantes e 5, 6, 7 comunidades grandes. São, né? 13 comunidades. Mas grandes, assim, de vulto, né? Você tem várias comunidades pesadas ali. Então os caras foram para lá, e aí era preciso ocupar aquilo ali, porque também, embora não fique no cinturão de interesse do Estado, do governo, fica no cinturão do interesse da segurança de quem está na Zona Sul, porque senão vai começar a respingar lá de novo. Quer dizer, na verdade, começaram a pacificação por Botafogo, foram estendendo a pacificação para a Zona Sul, em toda aquela orla, para fazer a coisa limpinha ali. Exatamente. Aí, não é isso. Aí depois foram para Tijuca, que é também lugar chique, é lugar nobre. E aí Alemão, Manguinhos, Jacarezinho, isso aí é outra conversa, né, cara? Isso aí é outro papo, é outro Rio de Janeiro. Eu acho que essa divisão da cidade já criou o que eles chamam de apartheid social, né? Exatamente. O apartheid social é esse, né? E aí, o que aconteceu? Justamente por esse motivo, por estar chegando os grandes eventos na cidade, Copa do Mundo, final da Copa do Mundo aqui, jogos importantes aqui, o Rio de Janeiro vai receber milhões e milhões de turistas, por ter as Olimpíadas que ser sediada aqui, falou-se em pacificar a Zona Norte ali, principalmente o Complexo Alemão e algumas áreas no entorno. Mas, Luiz, por que não a Baixada também? Por que não São Gonçalo? Por que não Polícia Pacificadora também em Cabo Frio, onde as pessoas estão sofrendo bastante? Por que não também em Macaé, onde o índice de violência subiu assustadoramente? A Secretaria de Segurança, a INSPE, nem divulgou os números esse ano. Não sei se você viu, mas todos os anos é divulgado os números de apontamento, de índice de segurança pública, de registro. Esse ano não foi feito. Não foi feito, foi feito uma reunião. Não foi divulgado. Não foi divulgado, entendeu? Porque se divulga, ia ser a maior vergonha que esse governo vai passar na sua história. Porque a única coisa que está segurando ainda, sustentando ainda, esse governo estadual aqui, é a ideia, a ideologia que está passando para o mundo, que isso aqui está seguro. E na verdade não está. O negócio é a segurança pública. Esse modelo de segurança pública é o cartão de visita do Rio de Janeiro. A única coisa mostrar que tem. Para mostrar para o turista que ele tem segurança, isso que você falou. Assim como ele tem hotel para se hospedar, hostel no Vidigal, na favela, na Rocinha. Ele vai ter onde se hospedar, vai ter restaurantes, esse Exatamente. Tipo de coisa assim. Santa Marta, tudo isso aí, Cantagalo. Vai ser essa área aí, vai ser. E o teleférico do Alemão, que quando foi inaugurado, eu me lembro da inauguração do teleférico, e a presidenta Dilma foi lá participar da inauguração e entrou naquele bondinho do teleférico, e era um dia de muita chuva, era um dia de chuva, e estava ventando muito, e ela morreu de medo, porque aquele negócio balançava muito, e balança mesmo, né? Imagina você, isso na inauguração, de lá para cá. Entendeu? Você imagina a ideia que a presidenta da República deve ter quando ouve falar desse negócio de Alemão. Ela diz, não, eu não volto lá, não quero nem saber de como é que é aquele negócio. Não, mas está sol, está ventando, não quero saber. Não quero nem ouvir falar disso aí. Porque, na verdade, também, quando você diz que por que não fazem pacificação aqui, ali, ali, porque a pacificação parece que é remendo que estão fazendo, Exatamente. Né? num tecido novo com pano velho, ou, sabe, ou num tecido velho com pano novo, não vai casar, não vai dar certo. Você tem que fazer reformas estruturais, reformas de, sociais, como o Zé Franklin falou, quer dizer, você, na verdade, essa integrado. População quer ser população. Integrado, né? Fala aí. Não, mas fala mesmo, você não tem mais fala, você veio... Não, é o seguinte, vamos falar agora um pouco desse momento atual. Primeiro que ele falou que a Dilma, a presidenta Dilma, ouviu falar, eu garanto que agora ela está ouvindo falar, né? É, ela foi lá, viu e isso, não voltou mais. Porque o Cabral deve estar lá agora conversando com ela. Cabral é outro também, que também foi lá, viu e também não voltou mais, né? Mas eu acho que esse momento atual, eu acho perigoso, porque parece, dá a impressão que nós somos peões de um jogo de xadrez, entendeu? E somos jogados, estamos sendo jogados para ser mortos, para ser devorados por interesse político, né, do xadrez político, que a gente nem sabe quem são os jogadores. Meu medo todo é esse, entendeu? Que isso tudo parece que é um jogo político. Um xadrez político, que a gente não sabe nem quem são os jogadores. Agora, nós estamos num ano de eleição. Como é que você acha que vai acontecer, Zé Franklin? Porque daqui a pouco os candidatos vão começar a subir lá o alemão. É, mas aí é que tá. Isso agora, vamos, a nossa esperança lá no morro é que depois das eleições a gente sabe que isso vai acabar, né? Pois é, mas os moradores de lá já conhecem essa realidade. Como é que os moradores vão reagir? Como é que você acha que o povo está mais consciente, o povo está menos iludido com promessa de político, com promessa de administração? O que você acha? Ah, isso eu não posso responder, não. Por você, responder... você está mais calejado nisso aí? Você acredita em conversa de candidato? Ele chega lá na tua casa e diz, eu queria dar uma palavrinha com o senhor, não sei o quê, você acredita? Não. Isso aí ninguém mais acredita, né? Pois é, você não acredita há quanto tempo? Já tem muito tempo que você não acredita? Muito tempo, né? É, né? Já não tinha, antes de invasão do alemão, antes de ocupação, antes de UPP, você já não acreditava? Porque a política é uma coisa suja. Se se você diz que aquele candidato não presta, aquele político, automaticamente você está dizendo que o seu presta, entendeu? Mas aquele político ruim, ele vai beneficiar alguém. E aquele bom pode prejudicar alguém. Então, é uma coisa que eu nem me meto muito, porque não existe o bom e o mal nesse ramo. O bom e o mal é aquele que vai te dar vantagem. É, o bom é o que vai te dar vantagem, só isso. É isso aí que lembra um filme do Sérgio Leone, eu acho, um filme italiano antigo. O bom, o mal e o feio. O feio é a situação que está lá, né? Isso aqui é o feio. Como é que você acha, Kleber, que vai ser esse ano eleitoral de campanha lá? Você acha que tipo de gente vai lá, agora vai ter coragem de ir lá no alemão conversar com a população? É uma pergunta bem propícia, porque é um ano que todo mundo vai querer aparecer por causa da Copa do Mundo, vai querer deixar, né, entre aspas, um legado. E eu acredito que o político que for ao Complexo Alemão hoje, ele vai encontrar umas pessoas muito mais maduras, beneficiados por redes, beneficiado por vários diálogos que está havendo. Nós já temos lá diversos coletivos formados, isso tem nos ajudado muito. Nós temos hoje contato com várias pessoas de várias partes do mundo através das redes sociais. Eu acho que até mais por isso essa correria para se votar logo um marco civilizatório da internet, porque o pobre hoje que tem acesso à internet, ele conseguiu abrir um pouco mais esse terceiro olho dele, e isso é muito preocupante para quem domina. Por isso que há uma urgência imediata de se votar unanimemente no Congresso. Nós damos graças a Deus que houve esse racha entre o PMDB e o PT, porque já estava para ser votado o marco civilizatório da internet e isso ia prejudicar todos nós. Nós íamos ser vigiados o tempo todo. E a internet hoje é uma ferramenta que o pobre está usando para abrir esse terceiro olho e dizer, olha, não brinca com a gente não, que a gente também está sendo conscientizado através de redes linkadas com várias e várias pessoas de várias partes do mundo, e isso está nos ajudando. Então, o político que for lá hoje, ele vai ter que pensar duas vezes o que ele vai falar. Inclusive, eu queria fazer, por questão até de justiça, o registro de que ali no Alemão foi instalada a primeira rede comunitária, né, de banda larga. O Vinícius Braz Rocha, que é nosso parceiro aqui, que é quem provocou esse programa de hoje, sugeriu a pauta e que providenciou a participação de vocês aqui, é um dos responsáveis, se não o principal responsável por essa essa inclusão digital de toda a comunidade que proporcionou esse tipo de consciência que você acabou de apontar. Fora isso, você tem também a rede do CAP lá na, também no Alemão. O Arco Verde também já esteve aqui no programa com a gente, Luiz Arco Verde. Grande amigo, grande amigo. Pois é, esse tipo de trabalho, eu percebo nessas pessoas que elas tinham uma expectativa que tanto quanto a de vocês foi se frustrando ao longo do tempo. Entendeu? E os caras vêm assim e dizem, pô, bicho, aquilo era para ser outra coisa, não era para ser isso. Ele foi muito rápido esse processo de deterioração, né? Não, você não acha, não? E o que aconteceu, faltou inteligência por parte, não vou criticar o atual governo, que houve os seus méritos também, eu não estou aqui para criticá-lo, eu não apoio a sua política de segurança, não apoio mesmo esse modelo, mas ele tem os seus méritos. Mas deixou a desejar, porque muitas coisas que foi proposta na teoria não saiu do papel. E poderia ter saído, justamente por causa dos grandes investimentos que foi dado ao Rio de Janeiro para propiciar por causa dos grandes eventos. E foi dito através do presidente Lula, através da presidente Dilma, lá no Complexo Alemão, que os investimentos viriam. E eu acredito, como cidadão brasileiro, que esse dinheiro chegou ao Rio de Janeiro, só não chegou na favela. Sei. E isso foi a nossa grande frustração. Porque se tivesse chegado o mínimo possível junto com a UPP, eu tenho certeza, Luiz, tenho certeza, Franco, seus ouvintes, não estaria no que está hoje. Se fosse feito o mínimo do mínimo do que foi proposto, não estaria como está hoje. Ô Franklin, uma das coisas que dizem o pessoal de favela que vem aqui, o pessoal da Zona Sul, né, dessas favelas da Orla, que é a área mais visada e mais valorizada, é que está havendo ali a preparação do terreno para tirar aquelas comunidades dali. Então, você assim, bota o PP, aí começa a fazer as melhorias, regulariza, aí a conta acaba com os gatos de luz, aí a conta da luz já triplica, porque você gastava um X, passa a gastar três vezes aquele X, a gatonete acaba, você entra na NET, que é a concessionária mesmo do serviço, e aí você vai pagar muito mais caro. Em resumo, a vida vai ficando muito mais cara e vai expulsando você desse lugar. E aí, ao mesmo tempo, vem as benfeitorias do Estado, a infraestrutura, o saneamento, o asfalto, luz pública, e isso tudo, abastecimento de água, isso vai preparar para daqui a pouco, depois da Copa do Mundo, você começar a tirar essas pessoas que resistirem. Primeiro vão saindo aquelas que não vão ter poder aquisitivo. Aí depois vão sair na marra as pessoas que vão ter que sair para poder entrar o resto do pessoal que vai subir ali, porque dizem também que toda cidade é rica, a cidade tem as fraldas das colinas, dos morros, são ocupadas pelos bairros nobres. Não por favelas, né? Favela é uma coisa brasileira, é coisa muito carioca, inclusive, favela vertical. Agora, no Complexo do Alemão, eu não acredito que eles estejam fazendo ou estão fazendo esse tipo de limpeza social, você acha? Não, pelo seguinte, ainda não vai chegar. Porque, deixa eu te corrigir aí, Luiz, que momentos atrás você falou que o PAC melhorou. Não, o PAC só chegou em 10% do morro. Tem parte do morro, na minha rua chegou, mas três ruas acima não chegou. Tem uma linha quase, dá para você ver. Chegou até aqui. Então, o PAC não chegou em tudo. Ele parou muito antes de melhorar tudo, tá? Entendeu? Sim, mas e aí? Você acredita que... Qual é a razão de estar, então, no Alemão, se não é uma razão de limpeza social, de você valorizar aquela área, já que não é uma área que fica em beira de praia, não é uma área de orla, de zona sul, não é uma área do central, porque até aqui no centro estão fazendo, na Providência está passando por um perrengue aí violento, que estão valorizando muito, com a do Porto Maravilha, aquilo ali. Por que que você acha que o Alemão está... Não, mas é política, né? É a cidade que vai crescendo, né? Isso aí um dia vai melhorando, conforme eu acabei de falar, falei... As próprias pessoas estão melhorando suas casas lá. E não são moradores. Eles pegaram incentivo e melhoraram. Deixa eu fazer um pequeno adendo aqui, Luiz. Está havendo essa limpeza social também lá, sim. Pois é. Está havendo. E eu acho que isso é proposital. Inclusive, está havendo uma remoção agora numa parte chamada Areal, no qual as pessoas estão sendo deslocadas para Campo Grande. Mais de 200 famílias estão sendo obrigadas a serem removidas para Campo Grande. Tem pessoas que nasceram lá, moram lá 60 anos lá, entendeu? Se o Davi estivesse aqui, ele ia falar mais do que isso, que o Raiz e o Movimento está acompanhando de perto esse processo, está havendo remoções de diversas áreas também, de pessoas de lá da favela, para, por exemplo, para essas casinhas de pombo, que nós chamamos carinhosamente, né? Esses apartamentozinhos, para Sepitiba, está bem longe da área, que aqui é uma área metropolitana. O Complexo Alemão goza de um privilégio que ele está a 15 minutos de carro hoje, se não tiver trânsito, do centro da cidade, do Porto Maravilha, entendeu? E o teleférico que foi colocado lá, aquilo que você até ressalientou, não foi pro morador, foi para atender o turista que quer ver essa parte de fora, de cima, do alto. E tem uma visão privilegiada da Baía de Guanabara, dos pontos principais, do ponte, do Cristo. Você vê lá de cima. Então, já está havendo também imersão de pessoas estrangeiras lá no Complexo Alemão, coisa que eu não esperava ver, morando no Complexo Alemão. Se instalando lá, com pequenas moradias, se enturmando. Então, existe também um desejo de se fazer dali também, como eles já dizem, um bairro. Uhum, uma área de classe média. É isso aí, essa que é a questão que estão levantando, que o pessoal reclama muito. É que esse processo de você tornar tudo o lugar de classe média, você vai fazer o quê? Você vai jogar esse pessoal para Campo Grande, Sepetiba. Você vai jogar esse pessoal para Itaguaí. Daqui a pouco tem gente já em Maricá. Já. Entendeu? Então como é que vai ficar? Aí você fala que Magé já está com problema de violência, não é? Que está crescendo a violência lá. Como é que vai ficar? Macaé. Pois é, Macaé, perdão. Como é que vai ficar? Não é? Eu acredito que se não houver um desejo, que eu acredito que não vai acontecer isso, se não houver um desejo por parte dos próprios moradores, não nos deixaram aprender isso, pensar, não nos deram conhecimento, não nos deixaram, nos privaram do conhecimento. Durante muitos anos. Hoje a escola pública, eu fico muito. Eu estudei na Bahia, eu vim de uma. Eu tive o privilégio de ter bons professores quando eu fiz o meu segundo grau. E hoje eu vejo as crianças hoje. Você pergunta um rapaz hoje que fez o seu segundo grau, está entrando para a faculdade, o que é iluminismo. Você pergunta para ele o que era a era medieval, da Idade Negra, da Idade das Trevas. O cara não sabe, o cara fica perdido. O cara vai te responder um monte de coisa. Então, isso. Nos privaram aqui no Rio de Janeiro. Passa-se automaticamente a pessoa para ela ter o título de segundo grau, mas ela não tem conhecimento nenhum. Então isso favorece muito a quem interessa possa fazer com que as pessoas sejam deslocadas dos seus locais a troco de banana. É porque você, na verdade, você qualifica, você dá diploma de conclusão, de instrução para a pessoa, para ela entrar no mercado de trabalho. Porque aí você vê assim, todos os lugares agora exigem um segundo grau, ou exigem o primeiro grau completo, pelo menos, né, o primeiro grau. Todos os lugares exigem isso. Mas o que é esse primeiro grau? Não é nada. Como você falou, o cara não sabe o que é. Entendeu? Ele vai lá e frequenta e ganha o diploma dele e fim de papo. Não ganha mais, não tem instrução mesmo, zero, né? O problema é esse também. Mas isso não é um fenômeno da favela, isso é um fenômeno da educação nacional. É, que é ruim, a educação é ruim. Até dizem que é um fenômeno internacional. Se você for ver, na Europa e em outros cantos do mundo, você vai ver que a educação está ficando muito superficial por causa, inclusive, do avanço da tecnologia. Porque você tem, como você falou, você tem a inclusão digital, as pessoas hoje podem não ter a escola, mas elas têm um acesso ao mundo inteiro e acesso ao que elas quiserem saber pela internet. Isso também é um instrumento de poder, né? Isso é uma forma de você. Por isso esse marco civil da internet é tão visado e ao mesmo tempo não sai, porque são interesses comerciais contra interesses da gente, né? E eu posso dizer que hoje a gente soube aproveitar bem esse momento, não sei até quando, né? A gente tem um Facebook hoje, que é Complexo Alemão, já ultrapassamos 27 mil pessoas. Complexo Alemão. Alemão, sem o dono meio. É. E a gente tem a possibilidade de falar coisas que as pessoas entendem, as pessoas querem saber, debater, e elas comentam, e isso tem favorecido muito essa explanação do que a gente pensa, do que a gente fala, para as pessoas e elas entendem. E vamos então voltar aqui ao filme Alemão, que está em cartaz agora, que estreou agora. Esse filme, você assistiu esse filme? Não, você se empurra para ele, você agora. Você viu o filme? Não assisti. Não viu o filme, mas não você tem notícia. Semana, Tem notícia, e você viu o trailer dele? Já está na internet o trailer. Não importa a verdade não importa. Pois é, isso aí. A pessoa criar. Você que é o cordelista. É, a pessoa criar. Tem que dizer isso aí. Inclusive, deixa eu até lembrar aqui, eu fiz um cordel aqui, olha só. a chegada de Lampião no complexo do Alemão. Ora, por que que eu escrevi isso? A pedido, né, que o pessoal pede história, e é quase um cordel geográfico. Eu faço que o Lampião venha no complexo em vários lugares e esbarre com os problemas da favela, entendeu? Uma das cestilhas, olha só, encontrar bala perdida é a sina do morador. O tiroteio nos causa um verdadeiro horror. Quando silencia tudo, surge a hora da dor, entendeu? Eu acho que o filme mostra o Alemão, não mostra a verdade, que a verdade é difícil, né? Sim, mas dramatiza, né? Como você fez aí, por exemplo, assim, você levou mais na realidade, o Lampião passando, é um tour com o Lampião por dentro. Exato, do Alemão, não é isso? Mais ou menos um tour do Lampião. Ele vai só que pelos lugares piores ali, ele passando... Ele esbarra aqui com a falta de luz, com bala perdida. Os problemas da comunidade. Meninos soltando pipa, ele vê isso tudinho. Tudo que nós vemos todo dia, ele viu também lá. Legal. É a forma de mostrar ele. Eu vou até discordar aqui do meu ilustre cordelista, que eu tenho um grande orgulho de estar aqui do lado dele, é escritor renomado lá na favela, porque esse filme é um filme... que veio num momento muito, muito, muito perigoso para o Rio de Janeiro. Ele é tendencioso. Me perdoe aí o MC Smith, que é um grande, sou um grande fã. Seu Smith, aquele abraço. Sou seu fã de carteirinha, mas te colocaram na roubada, meu amigo. Esse filme é um filme político, extremamente tendencioso. Mostra novamente a favela com um olhar extremamente esdrúxulo, mentiroso e sem nenhum escrúpulo. Esse filme é um filme onde eu nunca, jamais vou admitir que a figura de personagem do governador seja ele mesmo. É inadmissível. Foi feito com dinheiro público, com lei de incentivo à cultura. Foi feito com nosso dinheiro, tendenciando e apostando num governo falido. Então não concordo com ele, não assisti o filme, não recomendo na minha página e vou fazendo boicote contra. Se Deus quiser, ele não vai chegar nem 1 milhão de espectadores. Estão com dificuldades de bilheteria e, se Deus quiser, ele vai sair de cartaz imediatamente. Sou contra. Esse filme Alemão é uma falácia, é uma mentira. Muito bem. A gente começou com o filme Alemão, terminou com o filme Alemão. O filme Alemão, ele entrou aqui, do Zé Eduardo Belmonte, ele entrou aqui com uma proposta de começar a conversa. Né? Começou e agora terminou. E eu quero agradecer a presença do Kleber Araújo Santos, o empresário local da Turismo no Alemão, ativista social, voluntário em diversas ações na favela do Alemão. Tem um stand de vendas de artesanato na estação Palmeiras, do teleférico do Complexo do Alemão, que é o ponto mais alto lá. E também a participação do Zé Franklin, cordelista, carioca, 33 anos, que mora lá no Complexo do Alemão. Tem vários contos inspirados no Alemão e 7 cordéis falando só sobre aquela realidade, dos quais alguns ele até falou pra gente um pouquinho aqui, en passant. E o tema livre vai ficando por aqui. Não vamos nem recomendar, nem não recomendar o filme do Zé Eduardo Belmonte, você tire as suas conclusões, mas está aqui, o tema livre fica por aqui. Um ótimo fim de semana, uma boa sexta-feira para você, um ótimo fim de semana. Segunda-feira nós estaremos de volta às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.